Atenção, emissoras dos catadores de relíquias! Ao toque de 7 sons de Velociraptor, começa o podcast! E essa foi entrada só! Que beleza! Pode chorar, Dinho? Pode! Isso aqui é muito boa! Não sabia que era assim, é assim! Eu podia ter começado mais normal, mas não comecei! Não, por que eu fui dar ideia? Galinha. A galinha é Velociraptor, mano. A galinha que parece Velociraptor. Mas estamos aqui, eu sou o Fabrício Barros e estou aqui com... Adriana. Jéssica. João. Gabriela. Nicolas. O cara muda. Estamos nós aqui para mais um Catadores Relíquias. E hoje fazendo indicações pra vocês. Mangás, animes, filmes, universo e tudo mais. Mas isso tudo depois dos nossos recados. Recadinhos? Recados. Mas não basta, mamãe. Construtor do meu vizinho, sempre vem aqui o teu. Muito boa essa porra de música, ok. Só não entendi porque onde eu nasci, né? Porque é no. Porque em inglês é Under the Sea. Under the Sea. Under the Sea. E assim nós começamos nossos recados. Esse clima caribenho, marítimo. Eu não chorei. E, né, eu usou um ritmo caribenho ali. Homenagem a Sebastião, eu gosto de Sebastião. Ah, legal, cara. Não, gente, eu adoro. Né, gente, hã? Fina. Ah, que bosta. Aí estão Flores e Maracujá, os meus afeganistões. Não fala isso não, dá B.O. Flores e Maracujá no Afeganistão? É. Não tem uma flor de maracujá no Afeganistão. Isso quer dizer que as pessoas são únicas. Entendeu o sentido do negócio? Ok. Você é uma pessoa que não existe quando você é uma flor de maracujá no Afeganistão. Ok, acho justo. Mas então, vamos lá, começando nossos recados aqui, porque nós somos pessoas sérias, nós não cantamos nenhuma música até agora. Onde eu nasci? Onde eu nasci? Parei. Uma coisa que eu acho da hora de falar, você reparou que na abertura do desenho da Pequena Sereia que passa na Disney, eles juntam essa música com a música do Beija-Moça com a outra música que ela canta. Se você reparar, são as três músicas numa única música. É mó legal a junção que eles fazem, reparem nisso. Do desenho, não do filme. O desenho que passava diariamente no SBT. Sim. Hoje passa repetidamente no mundo Disney. Ai, não! É triste, cara. É, mas é Aladdin que fazia uma coisa, um esquema desse daí também, né? Sim, Aladdin também fazia isso. É maneiro, os desenhos da Disney normalmente fazem. Só o Pooh não. É o Ursinho Pooh. O Ursinho Pooh é um cara meio bem legal. Pena que não pode ver mel. É. Mas vamos. Eu ia ficar falando aqui desses desenhos clássicos. Eu ia falar toscos, mas clássicos. São bons. Pô, eu assisti novamente alguns, são bons. A gente tem que falar, pessoal, que As Finas do Cacique tem podcast. Vou deixar o link no post. Das Finas do Cacique, um jogo, um board game excelente. Tem podcast e tem vídeo. São os dois primeiros vídeos do canal que tá abandonado, mas vai ter mais coisa. Aguenta aí. É, vídeo no canal. Cobrem do Fabrício. Obrigado. Valeu, isso. Dá trabalho pros outros mesmo. Só que dia 8 do 12, passado agora, começou o Catarse deles. São 60 dias. Provavelmente, quando eu sair esse podcast, vai estar uns 50 e alguns tantos dias. Pra acabar o Catarse. Vamos lá, dá uma olhada no projeto. O board game é muito interessante. É uma temática que não é tão explorada, que é índio, essa coisa brasileira, esses mitos folclóricos. Vamos dar uma olhada. Ouve o podcast, vê o videozinho, dá uma olhada e ajuda lá. Tem várias coisas, tem vários prêmiozinhos legais pra quem dá aquela ajuda mais marota e tal. dá uma olhada, né? Isso, dá uma olhada lá, nas filhas do cacique. Propaganda falsa foi essa? Quê? Propaganda falsa foi essa? Foi tipo... Photoshop. E tem mais? Exatamente, e não é só isso, vai lá. Se você ligar agora, 0800-1234-468, você ganha também nada. Exatamente, não, mas lá vê os prêmios, eles têm coisas bem bacanas. E sem falar que você, além de estar ganhando o prêmio, além de tudo, você está ajudando um projeto 100% nacional, poxa. Vamos lá. Não é só joguinho do amigo lá do exterior que é bacana. A gente tem que valorizar o nosso trabalho. A gente sabe como é difícil ser qualquer coisa nesse país. Né? Verdade. Isso é realmente. O prestígio é, vale às vezes até mais do que o próprio prêmio. Que eles... Porque o prestígio é mais gostoso que o choquito. Isso aí. Continuando. Carlos Alberto, contrata aqui. Tá precisando. Continua que nós temos que agradecer. Quem nós temos que agradecer? Pessoa que nós não nos apresentamos. Eu sou o Fabrício Barros e estou aqui com... Eu. Então já se apresentamos novamente. Bora. Agradecemos quem essa vez? Bom, vamos parar agora um pouquinho. Até me desfoquei. Porque eu tô vendo pessoas com mantos pretos na cabeça. Já fiquei ligeiro. E acabou de ter uma explosão, tá ligado? Já... Equipe do Dementador do Brasil. Dementador do Brasil. Tá toda hora, tá maneiro. Então, vamos agradecer aqui. Pelo menos eu estou querendo agradecer. Fabrício está querendo agradecer. Não quer, Fabrício? Ô! Tô. Então, nós queremos agradecer o pessoal que prestigiou o evento da feira da UNEI, que foi lá encontrar conosco, que foi ver o Bicho Distante, que foi ver a exposiçãozinha de livros que estava tendo lá. Obrigada a você que foi, a você que comprou, a você que prestigiou, e muito obrigada ao Ney. Vamos a você que baixou o arquivo do amiguinho? Não, essa não é essa parte do podcast, desculpe. Não, ainda não, isso daí vai ficar pro final. Mas então, obrigada a quem prestigiou o evento, a quem organizou o evento, porque convidou a gente pra estar lá. É difícil convidar, né, a gente pra alguma coisa, mas quando convida... Eu ia até fazer um disclaimer aqui, eu acho que nós não tínhamos falado nada sobre esse evento, né? Não, a gente deixou passar, passou corrido. E tem um negócio... Foi um evento mais fechadinho, então não deu... Não é que não deu tempo, nós não falamos sobre ele. Em vez de ser uma coisa mais geral, tipo, ninguém fala... Nós não falamos também da CCXP também. Pronto, olha que bonito. Compensa e nós não temos falado desse evento, ok? Beleza. Sim, então. Foram duas coisas que a gente não comentou. Mas então a gente agradece porque a gente teve uma recepção muito boa, a gente conseguiu sair bastante coisa legal... Conhecemos um público bacana, então muito obrigada também aos organizadores, a Alessandra da UNEI por ter cedido espaço pra gente estar lá, aos amigos, todo mundo, muito obrigada. Quem tá apoiando, na verdade, vamos agradecer a todo mundo que tá apoiando a ideia, obrigada. De coração. Beleza, então. Foi em livros, enquanto teve a feira e tal, foi muito maneiro, mas nós temos a nossa feira, essa é uma coisa que dá pra gente falar bonitinho. Vamos sair da nossa feira, isso a gente pode divulgar bastante, porque nos pertence, uhul. Então, Fabrício, divulga a feira. Então, a feira é assim, tem a segunda-feira, a terça-feira, a quarta e a quinta-feira, e a sexta também. Se o Carlos Alberto não aparecer aqui agora, eu vou atrás dele, te dar um contrato, mano. Eu vou falar, mano, pelo amor de Deus, contrate ele, tá precisando. Mas então, o que acontece? Nós dois, não excetuando os outros catadores, mas nós dois estamos correndo atrás de fazer uma feira de troca de livros aqui em Itu. Em todo final de semana, nós vamos numa avenida que as pessoas fazem caminhada, que é a Galileu Bicudo, se não estou enganado. Acendemos nosso paninho e colocamos alguns livros para as pessoas virem, olharem, trocarem ou até pegarem, se elas não tiverem nada a oferecer na hora. Vem, pega um livro interessante, vai, pega e lê. Sabe? Incentivar a leitura. Sem fim comercial, nós não vendemos bala, doce, revista, nada. É só a doação e incentivo à leitura que nós tentamos fazer. Sim, e o que eu ainda ia falar que seria interessante, o povo aqui de Itu, vocês apegam muito a Galileu pra correr, pra andar. Mas e se ali fosse um espaço também cultural? Um espaço? É um espaço, lindo. Um espaço também cultural. Então o que vocês acham? Agora eu tô abrindo assim. Por que vocês não pegam, mesmo que vocês não vão participar até mesmo da feira de troca e doação, pega seu livro, senta ali de manhã, o domingo tá tão agradável ali, lá tem, às vezes tem música, às vezes tem gente passeando. É um programa diferente, você vai desfrutar de companhia de outras pessoas. Quem sabe a gente não consegue fazendo isso aos pouquinhos, juntar uma galera ali de leitores, fazer roda de leitura mais pra frente. Seria muito bacana, mas pra isso acontecer precisa de vocês também. chega, fala com a gente tá aberto a sugestões, tá aberto a falar, nem sei, precisa ser só sobre a Feira de Livros, a qualquer assunto. Os Catadores, ele é bem receptivo. Menos pornografia, peraí. É verdade, nada de pornografia. Se você quiser mandar o um vídeo no PV de cada um. Manda nudes, é isso? Você é dessas, então? Você é dessas? Não, não sou dessas, mas... Olha só. Se as pessoas vissem que o rosto dela tá vermelho... Tá vermelho. E se ela fala uns negócios, eu vou ficar envergonhada. Né? Depois eu vou apanhar. Eu tenho consciência que eu vou tomar um tapa depois. Você vê, olha só. Basta, Thiago, beijo. Então, beijo, amor, eu te amo. Meu namorado não me mate. Então, vamos. E prosseguindo, última coisa é sobre uma última coisa. Chegando no final de ano, tem esse podcast que vocês estão ouvindo agora. Vai ter mais um podcast que eu tô pretendendo achar um jeito de publicar ele no dia 25, porque vão ser 15 dias, é cada 15 dias. Caiu de ser dia 25. Vai ser o último podcast do ano. Daí a gente vai ter as festas e tal. O próximo podcast vai ser em janeiro. Eu não vou parar de publicar, não vai ter uma parada por causa do começo do ano, nada disso. Eu vou parar de fazer o podcast só final de temporada, lá pro episódio 15 e 16. Eu vou dar uma aumentadinha essa vez. Geralmente eu faço 13, 14 episódios, farei uns 15, 16 episódios, aí fecho a temporada, dou um tempinho, relaxo, vou pro Havaí, depois eu volto. Havaí? Muito bom. Mas então. E aproveita pra falar que a feirinha de livros só para no final de semana do ano novo. Passou o Natal, dia 25 é quinta, né? 26. Então... 25 é sexta. Porque até eu tô pensando como vou fazer a publicação do próximo podcast. É, 24 pra 25 é sexta-feira, dia 25. Então, 26. A última feirinha de livro rola no dia 27. Aí vai pular um final de semana por conta do ano novo e das festas, que daí eu também quero ver, sair um pouquinho e volta no outro seguido. Então pula um domingo da feirinha de livro, não tem na Galileu, tem no outro. Provavelmente, eu lembro, vou ver no meu calendário mental aqui, provavelmente vai ser no dia 7 ou 8, o primeiro podcast do ano de 2016. Fiquem ligados, vocês estão tá viajando por aí, bom passeio pra vocês. Eu tô falando desde já, mas vou falar de novo no próximo podcast, ok? Aproveitem bem. Vão pra praia, vão pra balada, vão fazer coisas gostosas. Comer, mano, o Natal é bom porque dá pra comer. Vai comer. Esquece a dietinha, esquece esse negócio por umas duas semanas, depois você volta, relaxa. Até o parente chato, se ele te chamar pra comer, vai comer, mano. É comida de graça à vontade. Eu sou morta de fome mesmo. Se me chamarem pra comer, eu vou. Quer convidar os catadores pra ir comer na casa de vocês? Por favor, eu tô precisando, eu preciso comer qualquer coisa aí, sei lá, um panetone, um chocotone. Isso, por favor, não se esqueça. Você não gosta de chocotone? Dá pra mim chocotone. Se ganhou, dá pra mim chocotone. Eu não gosto de chocotone, eu tenho então horror a pessoas que gostam de chocotone. Passa pra mim chocotone hoje. É panetone. Aí, ó, vou apanhar já de novo nesse recado. Peraí, posso? Sem a live. Queria muito agradecer ao seu Arthur pela colaboração hoje aqui, nesta manhã. Muito obrigado ao seu Arthur, que faz carrinho de rolimã. E é um cara firmeza, cara. É o cara que não é em rolemã. Ai, meu Deus. Parei? Mais algo? Não, então nós vamos agora para nosso podcast. Tá cheio de indicações hoje. Olha que delícia, cara. Indicações. Eu espero que vocês estejam acompanhando as nossas indicações, porque nós vamos fazer um depois. Um catação com as pessoas. O que você viu, o que você não viu? Vamos, respondam a gente. Manda um e-mail. Não, e-mail, verdade, tem que fechar com nossas redes sociais. E-mail, dois pontos, e-mail, catadoresderelicas@gmail.com. Repita agora. O e-mail é e-mail, catadoresderelicas@gmail.com. Mandem e-mail para nós, venham conversar conosco. Vamos ler aqui. O Facebook só colocar na barrinha de pesquisa, coloca Catadores e Relíquias. O Google vai trollar vocês, então vai no Facebook. Coloca Catadores e Relíquias, vê aquela foto bonita da nossa latinha maravilhosa e clica na dar o seu curtir. YouTube, tá lá também, só colocar na barra aí, Catadores e Relíquias, que vai estar lá também. É isso aí. O que mais? Temos alguma outra rede social? Um Instagram, um Twitter, um Snapchat, um Badoo, sei lá. Não. Que pena. Em breve. Mas quem sabe pro ano que vem? Dê sugestões para nós para o que fazer no ano que vem. Menos o Badu. O Badu é sacanagem. Badu. E nem aquele Kiwi do Lazarento lá. Não, nossa. Para. Nem isso. Não, nem, não... nem corrente de e-mail. Não vai mandar corrente não, hein, rapaz. Manda alguma coisa maneira. Manda uma indicação. Xinga a gente. Sei lá, qualquer coisa. Não vai mandar corrente não. Manda nudes. Segundo a Débora, manda nudes aqui. Então é isso. Muito obrigado. Então, bye bye. Bye, tchau. O botão do gravador que não larga. Bom dia! Bom dia! Foi lá isso também. Eu acabei de pegar o gravador. Bom dia! Bom dia! Deixa aqui, ó, pra eu falar. Domingo! Então estamos aqui, meus queridos, com a nossa primeira indicação. Estou aqui com a Adriana. Adriana São Tomé. Não! Não é São Tomé? Adriana Moreira. São Tomé. Não! São Tomé é por causa do anime que eu vou falar agora. Ah, tá. E qual é esse São anime? São Tomé, é São Tomé. É São Tomé. Então tá bom, São Tomé tá vendo. É por causa do Rama, São Tomé. Tá? É, foi o primeiro mangá que eu li, e por indicação de amigos, mas ainda saía na versão brasileira, então era um mangá que lia normal, da frente para trás, não era de trás para frente. Ele ainda não tinha colocado a leitura, digamos assim, oriental nas revistas ainda. Pelo menos aqui no Brasil, não. Esse era o único que a gente achava... Não, único não, mas é o que eu achava na banca, que eu gostava, né? Não devia ter outros, na época eu não sabia. Isso estou falando de 1999, tá? Então eu comecei a ler pelo Rama. Gostei muito. Rama meio. É muito divertido, né? Tem luta. Eu comecei a gostar muito de Kung Fu por causa do Rama. Então eu li até onde eu consegui. Até onde saiu. Depois teve uma hora que parou de lançar. Mas aí eu esperei sair mais e comecei a comprar depois. Então foi esse que eu comecei a gostar de mangá através dele. Depois dele tinha o Dragon Ball. Eu detestava Dragon Ball, porque eu trabalhava na época, chegava em casa na hora do almoço, meu irmão tava lá assistindo. Não saía daquela cena, era uma semana aquele negócio lá, aquele bicho voando, aquele barulhinho. Que porcaria é essa? Esse negócio não sai disso, que saco! Você pegou a parte do Namekusei, né? Namekusei não explodia nem ferrando, olha. Sim. Até que um dia caiu na minha mão os mangás de Dragon Ball. Acho que tava na metade do volume, mas eu peguei até o volume 7 só. Aí era na versão oriental mesmo pra ler, né? E eu fiquei lá me matando. Droga, me perdi de novo. O que que é essa porcaria? Eu queria ler porque eu detestava. Eu queria ver se era tão ruim assim. E o que aconteceu? Me apaixonei pelo Dragon Ball. Então foi o segundo que eu mais gostei, assim, e eu comecei, acho que aí é que eu comecei de verdade mesmo a gostar muito de mangá e eu parti daí. Então foi, e também tinha o Kung Fu, né? Na época até entrei pro Kung Fu. E aí eu corri atrás de todos os mangás que eu achava de Dragon Ball, acho que já tava no volume 20 e pouco já, e eu não tinha nenhuma ainda, corri nas bancas, aí eu ia nos eventos, comprava. E até saiu uma cartinha minha, eu acho que no volume 45 do Dragon Ball Z tem uma cartinha minha publicada. Nossa! É, a capa é o Gohan, o Gohan tá com a espadinha lá. Ah, já é a fase Z, já? Já, já é a fase Z. Eu primeiro colecionei a fase Z, depois eu consegui encontrar todo o Dragon Ball também, a linha menor lá, a versão que ele era menorzinho. Eu tenho a coleção completa hoje. Então é um que eu indico bastante, porque é muito legal. E o Rama também, porque o Rama é mais engraçado ainda do que o Dragon Ball, na minha opinião, né? Eu ri muito, muito com o Rama. E até hoje eu não terminei, mas eu ainda vou Leio inteirinho também. Eu não tenho todos os volumes. Acabei colecionando outras coisas e o Rama fica. Então é isso, nossa final preferencial aqui, Adriana. Adriana cheatou o sistema, fez duas indicações. Eu falo demais. Você quer indicar uma música com calma, respirando? Respira, oxigênio pro cérebro, vai, força. Hoje que eu tô com tontura, você vem me falar isso? Eu falo que é a final preferencial, por quê? É a do Dragon Ball GT. É Sorriso Resplandecente, né? Eu sempre esqueço. Essa aí. É muito legalzinha, alegrinha, bonitinha, paz e amor. Então fiquem aí com o Sorriso Resplandecente, abertura de Dragon Ball GT. E toca o som aí, rapaz. É tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão. Desde o dia em que eu te reencontrei, me lembrei daquele lindo lugar que na minha infância era especial para mim. Quero saber se comigo você quer vir dançar. Se me der a mão eu te levarei por um caminho cheio de sombras e de luz. Você pode até não perceber, mas o meu coração se amarrou em você. Que precisa de alguém pra te mostrar o amor que o mundo te dá. Meu alegre coração palpita por um universo de esperança. Me dê a mão, a magia nos espera. Vou te amar por toda a minha vida. Vem comigo por este caminho. Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão. Eu te reencontrei, me lembrei daquele lindo lugar que na minha infância era especial para mim. Quero saber se comigo você quer vir dançar. Se me der a mão eu te levarei por um caminho cheio de sombras e de luz. Você pode até não perceber, mas o meu coração se amarrou em você. Que precisa de alguém pra te mostrar o amor que o mundo te dá. Meu alegre coração palpita por um universo de esperança. Me dê a mão, a magia nos espera. Vou te amar por toda a minha vida. Vem comigo por este caminho. Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão. Voltando aqui no nosso bloquinho de música, com um Sorriso Resplandecente do Dragon Ball GT. É que nós temos outra pessoa, outro dia, para com isso, vagabundo! Estamos aqui com a Jéssica, para dar a nossa segunda indicação de hoje. Jéssica, diz pra nós, o quê? Inuyasha. Fala um pouquinho, porque já saiu há um tempo atrás, né? Foi um bom tempo atrás. Saiu e foi a partir dele que eu comecei a desenhar realmente e... quis ser desenhista. Tipo, ele foi inspiração sua pra começar essa área de desenho e tal. Maneiro e tal. E você pegou o mangá, pegou o anime, como foi? Foi o anime, na TV Globinho. Faz tempo isso, nem existe mais. Caramba, saudades de TV Globo. Sabe quantos episódios tem? Ai, mais de 100. Ah, bem, é bem longo. O mangá é bem mais resumido, né? Como anime, né? Vender, então. Sim. Acaba. Eu lembro que até aqui no Brasil os caras dividiram o mangá em dois, então ficou 112 volumes. 114, 112 volumes. Só que são todos fininhos. 112 volumes, começou 2,50 e o último volume era 7, quase 8 reais. E era o mesmo? O mesmo. O mesmo tamanhinho, cara, é muito bizarro. Foi bizarro isso. Eu não tenho todos os mangás, mas eu gostei muito. É isso, que depois dessa indicação, interessantíssima, amou a música pra gente ir pro próximo bloco. Us, Regina Spector. Amém. Então toca aí, repita. Us, Regina Spector. Isso aí que ela falou, amém. Não. Não, vamos para o próximo bloco. Bota o som aí, rapaz. Give us a talking to, then they'll give us a talking to. scavenging for answers in the pages. Ooh, den of thieves is contagious, and it's contagious. Então estamos aqui com outro bloquinho de indicações. Estamos aqui com o Nicolas. Nicolas quer indicar o que, Nicolas, por favor? O Resendível. Resendível? Ele é o que? É um canal do YouTube. É? E sobre o que que me fala? Dá uma indicaçãozinha pra quem não conhece e tal. Ele faz vídeo de Minecraft. E nem que você falou? Aí, ó, viu? É que melhor fala é o Zoom, né? Indicação boa, né? Então. Ele fala de Minecraft. Só de Minecraft, no caso. Piada. Sem piada. E tem muitos vídeos como funciona e tal. Estou ligado. Estou ligado com filmes. Tem uma série muito legal dele que se chama Paraíso. Mas já acabou. Tira aqui do lado, então. Como é que é? Fala seu nome. Hã? Seu nome? Leonardo. Leonardo, então eu tô com o Leonardo e o Nicolas aqui. Dois, entendeu? São os dois, mais fácil. É uma sindicação dupla do canal Resendível. Resendível. Isto, não é assim. E outra série da hora que está acontecendo é o Submersos. É Submersos e o filme. É só Minecraft. Só Minecraft. Vlog diário. Que é live stream, que é uma hora. É tipo um filme. Uhum. E também é algumas travessuras. Ah, isso é massa, isso é massa. Tem outra série que está acontecendo também, que é cinco coisas que no Minecraft. Cinco? Tipo, é uma coisa. E como funciona isso aí? Esse daí você. Ele fala de uma pessoa, tipo, como trollar seu amigo. É, controlar seu amigo. O que sua mãe faria? Como controlar seu pai no Minecraft? Cinco coisas que seu pai faria no Minecraft. Cinco coisas que sua mãe faria no Minecraft. Ah, tá. Apresentando o pai pra sua namorada. Nossa, isso é complicado. Não, apresentando isso é complicado. A namorada do seu pai. Isso é complicado. Isso é complicado, cara. Que aí vai precisar de três jogadores jogando junto. Ah, tá. Ele faz single player. Server. Skywars, muito da hora. Mas são todos modos do Minecraft, que eu, tipo assim, eu não conheço tão bem Minecraft. Dele. More Behind the Six. Também ele joga GTA. Antigamente ele jogava GTA V. Nossa, GTA V é bom, eu acho maneiro. Daí também ele tá fazendo uma série Survival Craft. E ele finalizou uma série The Alkcraft. The Alkcraft. Dinocraft, que é o mod que tem dinossauros. Mod, que é muito da hora. Tipo, tem cratera, essas coisas. Essa é indicação dupla do Leonardo. E do Nicolas. Ela perguntar uma música pra cada. Indica uma música pra gente passar pro próximo bloco. Qualquer música, cara. Nenhuma? Nada? Nenhuma musiquinha? Nadinha? Eu conheci um rap, só que eu não lembro mais. É do Resident Evil. É do Resident Evil. Tem o rap do The Alkcraft. The Alkcraft? Do Venom Extreme, que ele só fala... Maldito! Maldito! Pode ser esses dois? Do Venom Extreme e do Alkcraft? Beleza! Então fiquem agora com essas duas músicas indicadas pela nossa dupla dinâmica aqui, beleza? Então solta o som, bicho! salve-se quem puder. E quem não puder, lamento. Certeza vai se dar mal pelo alienamento. Aqui não adianta tu querer implorar. É viver ou morrer, é lutar ou lutar. No mundo de apocalipse a coisa ficou bem preta. Cuidada onde pisa, é melhor que se suprimenta. Pare, pense, respire no meio de canibais. Se os mortos são perigosos, os vivos ainda mais. Amigos, cuidado, errado se torna certo. Perigo corre no ar, durma com olhos abertos. E vá se preparando mesmo no aleatório. A luta não acaba em busca de território. Fraco se considera aquele que for vencido. Quando a fome fala alto, a mente perde o sentido. Difícil de apostar confiança em alguém. Até o ar é perigoso e se moscar vira refém. Isso é TWC, isso é TWC. Os fracos sem morrerão e poucos vão se manter. Isso é TWC, isso é TWC. Quando escutar o... é melhor correr. Isso é TWC, isso é TWC. Os fracos sem morrerão e poucos vão se manter. Isso é TWC, isso é TWC. Quando escutar o... é melhor correr. Escute o grito, pessoas estão em apuros. A cilada come solta, fique em cima do muro. Se for ajudar alguém, porque é preciso. Pessoas não são pessoas depois do acontecido. Então continue, saia despreocupado. Qualquer marzinho de rosas pode ser campo minado. Ande e saia fora, cuidado aonde pisa. Qualquer lugarzinho bom pode ser uma armadilha. Me ajude! Então não ajude, acostume com a verdade. Pois quando tentar correr, talvez pode ser tarde. O mundo não é mais o mesmo, é uma nova vida. Se tu não crescer nela, te pisam igual formiga. Não, não, mesmo que tenha vontade, as pessoas vão te usar. Dada a sua humildade, corra, apenas corra, sem olhar e sem parar. Pegue sua arma e é melhor engatilhar. Isso é TWC, isso é TWC. Os fracos sem morrerão e poucos vão se manter. Isso é TWC, isso é TWC. Quando escutar o... é melhor correr. Isso é TWC, isso é TWC. Os fracos sem morrerão e poucos vão se manter. Isso é TWC, isso é TWC. Quando escutaram, é melhor correr. E por isso mesmo, a partir de agora eu vou mudar meu nome, pessoal. Não vou mais ser chamado de Rezende, principalmente por vocês. Beleza? Não posso ser chamado mais de Rezende por vocês, porque a galera vai saber de quem que eles estão falando. Rezende, Rezende. Então, eu, a partir de hoje, eu não me chamo mais Rezende. Se você for comentar em algum vídeo, não comenta mais Rezende, e sim diretor. Meu nome a partir de hoje é diretor. Oh, o malditinho já tá lá, meu. Nada maldito. Desiste desse maldito. Aquela torre ali maldita. Maldito. Maldito. Maldito. Maldito. Aí, isso aqui é uma simples homenagem ao Venom Extreme, tá ligado? Não é que ele fica, né? Ah, mais ou menos assim, ó. O Venom é um cara muito bem dito. Todo mundo gosta quando ele fala. Maldito. O Galo Minecraft com sorte de coelho. Pega os malditos e dá flechada no joelho. Mas o moleque é da hora. Se tu não conhece ele, qual buraco que tu mora? É muito engraçado. Aranha passa mal quando vê que o Venom já é febre mundial. Assisto ele faz um tempo e posso te falar que é um cara bom exemplo. Original. Não venha com rap, caça. Essa homenagem veio pra ser épica. Eu só falo a real, não mano, não invento. Pra mim ele é um cara com um baita de talento. Mas o que eu falo do Venom Extreme? He's fuck the game. Se você não gosta dele, fica isso aqui de cano. Fecha o vídeo, vai vazando. E pra quem gosta dele, então fica a dica. Mock Raiders é a série mais rica. Pode acreditar, então olha lá, que tenho certeza que cê vai gostar. Porque cê tá ligado, é diferenciado. Por isso ele é o mais invejado. Mas aí, Venom, fica tranquilo, nós estamos contigo. E assim, sem vacilo. É zica mesmo no bagulho, então. O moleque é zica, presta atenção. Valeu, tamo junto até o infinito. Seu cabeçudo maldito. Voltamos aqui para mais um bloco de indicações agora com João. João, bom dia, João! Bom dia! quando parar isso, voltar ao normal. Aí voltamos ao normal agora. João, que indicação você traz para nós nesse pequeno bloco? Yu Yu Hakusho. Yu Hakusho, clássico, clássico. Dos mangá dos anime. Quem? Tá ela falando no lugar. Não fala nada, ela já chitou o programa fazendo duas indicações. Bora, sobre um pouco, pra quem não conhece, pouca coisa assim, vai. Sobre a história de um garoto que virou detetive espiritual, mas no caso ele virou sem querer, porque era pra ele ter morrido. Tipo, ele foi salvar um garoto. No caso, e nem, no caso, nem ia morrer ainda, né? Que foi pior, ele salvou o garoto, coisa que ninguém imaginava que ele ia fazer, e tipo, ele teve um objetivo, que é pra ele reviver de novo, que era ele ter que proteger o corpo, no caso, que ele teve que pedir pra menina, se fundar. E ele teve. Aí ele teve que, no caso, proteger um ovo fazendo coisas boas pra poder, tipo, reviver de novo em um curto período. Esse ovo, que podia acontecer? Ele virava um monstro e engolia ele. Sim. Ou o ovo transformava ele em humano de volta. Esse era o objetivo dele pra se salvar. Só que no caso, ele, antes de se salvar, pra ele proteger a menina que ele gostava, ele preferiu abdicar do ovo pra salvar ela. E esse era o objetivo que fez ele se salvar. Ah, que maneiro. E aí continua com as aventuras. É, aí no caso ele começa a virar detetive espiritual, ele enfrenta um monte de inimigo, no caso o Toguro, uns outros que eu esqueci o nome, enfim, amigos que eu esqueci, vocês vão ver. Fora o Rei, porque o Rei é foda. O Rei todo mundo. O Rei é foda. Kurama, eu acho ele meio... Ih, mas é tudo bem, né? É a vida, né? É, putinho, mas é bom. E fechou? Essa... É, não tem muito o que explicar. Eu acho que é uma pessoa básica, ainda foi longo ainda. Né? Nossa. Então depois dessa indicação clássica, manda uma música pra gente ir pro próximo bloco. Before I Forget Slipknot. Então vamos ficar com o Slipknot na veia. Na veia, malandro. Toca o som aí, DJ. I am a world. começamos aqui nosso último bloco de indicações, estamos com... Gabriela. Gabriela, diga pra gente qual a sua indicação. A Viagem de Chihiro. Excelente filme, ó. Minha filha número 15 viu e ela gostou pra caramba também. Você assustou com a minha filha número 15? Tem algum problema com isso? O que foi, 15? Minha filha número 15. Bom dia! Bom dia! Seguinte, nossa, daqui a pouco é. Boa! Não, Brian, explica um pouco pra gente sobre a Viagem de Chihiro. Pra quem não conhece, tchau, Jé! Jé! Tchau, Jé! Tchau, Jé! É um filme do estúdio Ghibli, né? Correto. É, você inicia com a Chihiro, ela tá brava porque os pais dela vão se mudar. Ela não quer se mudar. Daí, na trajetória que eles vão indo, o pai dela se perde. E eles entram num túnel. E lá tá uma viagem sem nenhum habitante, sem nada. E tem uma... Me lembra, tem uns alimentos lá que não eram pra eles comerem. E os pais dela comem e se transformam em porcos. Daí vem... Aí segue a história. A partir dessa começa realmente viagem dela. Que é muito interessante. A história realmente é muito interessante, cara. Que lindo! Tem que ter a pessoa. Olha! Gabriela, muito obrigado por sua indicação. E passa uma música pra fechar essa, nosso bloco de indicações e ir pro jabá final da anciã aqui. Ai! Doeu? Again! Aerials, no System of a Down. Aí sim, mano. Então fiquem aí com Aerials, do System of a Down. Como falador, eu vou levar homenagem à idade dela como uma banda do Beatles. Tem que ser com as baterias, tribal, saca? Eu posso explicar mais uma música? Vai, fala, vai. Qualquer uma do Twisted Sister. Qualquer uma. A risada da pessoa. Você não tá entendendo, pô. A risada dela tá muito cabulosa. Então, primeiro a música System of a Down e depois I Wanna Rock. Twisted Sister. Bom, então toca aí, vagabundo. Só pra terminar. Boa noite! Area. Aqui, acabou a aula do nosso aqui da Adriana São Tomé. Moreira! Não é São Tomé? Então fala em São Tomé. São Tomé é mais maneiro. São Tomé é da letra. Ah, vai. São aqui nossas considerações finais, último bloquinho aqui para despedida. Adriana, faz seu jabazinho, fala um pouco do seu trabalho, por favor. Então, eu sou desenhista, né? E eu estou dando aula de mangá já há 10 anos. Aqui onde eu estou é há 9 anos, mas eu já dou aula há 10 anos. Só, desculpa, além de desenhista e designer da roda. Tipo, ela não fez designer da roda quando foi inventada. Para de zoar com a minha idade, por favor. Não, eu não sou velha, tá, gente? Velhice tá na cabeça, e minha cabeça é super novinha. Perto dos 50? Não, tô perto dos 40. Ela tomou banho no dilúvio, mano. Para! Não, eu tô dando aula de desenho há 10 anos, mas eu já desenho desde que eu me conheço por gente, então... Então você sabe da onde foi... É parte da minha vida já o desenho, né? Há muitos anos. Ah, tem um método de encontrar você. Onde as pessoas te encontram? Tem um blog também com desenhos? Tem sua página? Como eu funciona? Eu ainda tô fazendo o site, mas eu tô no Facebook. Eu tenho uma página lá, que é com o meu nome mesmo, Adriana Moreira. Não sou porque... Não é São Tomé. Aí eu falei São Tomé. Como eu não faço só mangá, eu coloquei lá o meu nome. Tem vários trabalhos de vários estilos que eu faço também. Correto. Certo? E daí vocês podem me achar no Facebook. O meu site ainda não tá no ar, então eu prefiro não passar ele agora. Quando sair, eu vou estar postando lá também. Correto. Tem um e-mail pra contato, telefone. Qual que é o e-mail seu? Qual que é o seu e-mail, Adriana? Ai, meu Deus. É Adriana Saotome @gmail.com. Finalmente culpa eu vejo. Rama, gente. É culpa do Rama, tá? A verdade foi revelada agora. E a verdade vos libertará. Poxa. É, aí o pessoal vê que no e-mail não tem acento nenhum e nem é separado, nem é junto e pensa que é São Tomé. Daí saiu a piada. E eu vou deixar meu celular também. Tem WhatsApp. Que eu gosto do celular. O meu tá ruim. Não. É o 11 97295 4994. Repita. 97295 4994. Não precisa repetir, você só queria falar repita, não. E é isso aí. Muito obrigado, obrigado por disponibilizar espaço e seu tempo pra gente. Seu templo não, seu tempo. E o tempo dos seus alunos também pra gente fazer esse bloco desse podcast de indicações. Eu agradeço desde já a todo mundo que. Eu agradeço a todos que estiveram aqui, mesmo que não estejam agora fisicamente aqui. Muito obrigado. E obrigado a quem ouviu, obrigado a quem baixou, obrigado a quem emprestou o áudio do amiguinho, obrigado a quem tá olhando o mangá Eti agora, safado danado. Meu Deus do céu. Obrigado a quem gosta de São Tomé e de São Tomé. E vai, tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Olha. Quase noite já, vai mesmo, né? Valeu você também, tá? Obrigada.